Tiago Dois Swings na manhã da Antena 1 com Lose Control. 4 para as 8. E agora o Portugal X. Segundo uma sondagem Portugalex Bar Cockpit, as intenções de voto no Almirante Gouveia e Melo subiram 50% entre as donas de casa que o viram chorar no Alta Definição. O candidato Luís Marques Mendes quer ter a mesma oportunidade. Eu já fui ao programa do Daniel Oliveira, mas foi há muito tempo. E desta vez prometo chorar, hein? Até dou uma ajuda. Basta pôr em a cena da morte do Mufasa no Rei Leão, que eu jogo logo. Ou então aquela música do Titanic cantada pela Celine Dion. Ui! Eu desmancho-me logo todo. Eu prometo que não vou desiludir, Daniel. Parece cada vez mais descontrolada a moda dos bonecos reborn nas redes sociais. São bonecos hiperrealistas a imitar bebés e há quem pague milhares de euros por eles. No fórum de hoje perguntamos aos nossos ouvintes se já aderiram a esta trend ou continuam a preferir as clássicas e adultas bonecas insufláveis. E a primeira ouvinte chama-se Marina Laranjeiro e fala-nos de Vila Nova de Gaia. Muito bom dia. Olá a todos, era só para dizer que eu por acaso comprei um desses nenucos só para ter o atendimento prioritário quando vou à loja do cidadão. Eu levo ao colo e há uma limpeza. Fica mais barato que alugar o bebê da minha vizinha, que era o que fazia antes. Pois, imagino que sim, muito obrigado. E liga-nos agora à influencer Rita Pereira, ora viva! Bom, pelo menos esses bonecos não passam o tempo a chorar como a minha Lowe. Ou está a fazer birra porque não lhe comprei uns sapatos de salto alto na botã. Tão pequenina e já com tanta manha. Enfim, é deixá-la chorar até se fartar. Obrigado, Rita. E liga-nos agora o candidato presidencial Luís Marques Mendes. Muito bom dia. Muitos bons dias a todo o auditório. Era só para contar que uma vez a Angelina Jolie tentou adotar-me. Foi naquela altura em que ela andava a adotar crianças de várias raças e nacionalidades. Viu um vídeo meu, achou-me fofinho e enjoou a oferecer-me um triciclo. Portanto, não sou só esses tais bonecos que têm sucesso, está bem? Obrigado pela sua participação, com a qual encerramos o fórum de hoje. Para a próxima, vamos perguntar se acha que a AD teria tido maioria absoluta se incluísse o Partido Popular Monárquico. Pois claro que tinha! E maioria absoluta, de gajas boas! Se quiserem agora, aguentem-se! Pois cá para mim, não há ou não melhor na vida que o Selim, a mulher! A temperatura pode subir no interior e na região sul numa quarta-feira de sol com nuvens no norte e no centro, em especial até meio da manhã no litoral, onde até pode chuviscar. Há boas abertas em perspectiva para os Açores. Na Madeira, nuvens no norte da ilha, pouca nebulosidade no sul. Beja e Faro, 30 graus de máxima. Castelo Branco e Évora, 29. Santarém e Setúbal, 27. Bragança, Braga e Porto Alegre podem chegar aos 26. A cidade de Lisboa, aos 25. O Funchal, Vila Real, Viseu e Coimbra, máxima perspectivada de 24. Leiria pode chegar aos 23. Os técnicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera dizem que Ponta Delgada, Viana do Castelo e Porto podem chegar aos 22 graus, Aveiro e Guarda 21, Penhas Douradas máxima de 18, há Marvin Gaye como convidado da Zona VIP depois das 8 da manhã com João Goberno. Antena 1. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. Votre plaisir. Et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International.

dia chega a verdade. Anyway.

vamos comme sempre com aquela música cigana. Juninho Vaz Amaya. Cara da arreliada, que eu não fico bem assim. Até na tua cabeça, que eu só te quero a ti. Não te vou dizer mais nada, só tenho olhos para ti. E agora vem dançar comigo, que isso vai passar. E agora vem, vem, vem. E agora vem colar a mim, eu quero te beijar. Não. Ay, la ley, ay, la ley, aquí en Triana te quiero.

Ancienne Orléans. Manuel, vamos lá com Enzo Silva. A festa toda noite, cuidado. vamos lá, sempre com boa música, bem a portuguesa. E com aquele artista que estará daqui a pouco tempo com nós, Luís Manuel, essa mulher de Transmontana, também digo, cuidado com elas. Eu só digo isto. Lá trocamos o olhar, em Mirandela deu uma esperança de poder-la namorar. Em Vila Real falamos, eu dei a primeira flor e em Chaves acabamos por dar um beijo de amor. E agora meu peito ama, e agora não sai de mim essa mulher das montanhas, a mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero Transmontana, que me acende a chama como mais ninguém. Conhecia em Bragança, lá trocamos o olhar, em Miranda. A mulher transmontana, a mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero bem essa mulher transmontana, que me acende a chama como mais ninguém. E agora meu peito ama, e agora não sai de essa mulher transmontana, a mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero bem essa mulher transmontana, que me acende a chama como mais ninguém. Gosto tanto, trabalhadora e dedicada, tanto Sempre entrados de montes antes de ir até ao Minho. Ok, com Sónia Flávia, sou transmontana, orgulho ela. Meu triste fado. Bienvenue, adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Forte! Olha essa palma, vamos lá! Isso, força! Depois de estar ali em trás de mundo, vamos até o Minho com quem? Com Sons do Minho, Rosinha vai na roda. E não são todas rosinhas, andam lá. Verde, mesma maneira, Cana Verde reggaeton, Miquel do Acordeão.

tudo é cantar contigo. Amor de pai e filho. Amor de pai e filho. Olá amigos, fala Luís Jorge. Fiquem com a minha música e não se esqueçam de ouvir a Rádio Arcancielo. Um grande abraço e até breve. Olá amigos, daqui fala Luís Manuel. Estou aqui na Rádio Arcancielo Orleans. Ouçam a minha música, fiquem connosco. Não só a minha música, mas todos os meus colegas. Por isso eu estou aqui também a falar para vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Olá amigos, eu sou o Johnny Abreu e estou convosco na Rádio Arco-Íris. E nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Olá a todos, eu sou Jorge Guerreiro e as minhas músicas passam também na Rádio Arco-Íris. Beijinhos e abraços do vosso amigo. Olá, sou a Helena Correia, a minha música passa na Rádio Arco-Íris. Beijinhos. Olá meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Arco-Íris. Eu sou o cantor Jorge Manuel de Portugal e é com muito gosto que eu hoje sei que a minha música passa na vossa rádio. Um beijo a todos, um grande abraço e até um dia, se os quiser. Olá, sou o Micael Ferreira e estão a ouvir Rádio Arcanciel, a minha companhia. Um abraço, tchau. Olá, eu sou o Todd Moreira e estou a ouvir a minha música com prazer na Rádio Arcanciel. Um abraço a todos. Olá, eu sou o Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Arcanciel. Olá a todos, eu sou a Sónia Cortês e já podem ouvir os meus temas na Rádio Arcanciel. Beijinhos doces. E eram algumas palavras de certos artistas que já esteve aqui conosco, aqui tivemos o... sorte de ter aqui conosco aqui em Orleans. Vamos lá então, sempre com mais que dedicatórias. É da patrão de Manuela para sua amiga Olívia Martins, que diz que pensa muito nela. Então vamos lá com Vira dos Namorados, Jorge Ferreira. As estrelas miudinhas, mandei fazer um fogão. As estrelas miudinhas, mandei fazer um fogão. E para prender minha alma a tua, e a tua ao meu corpo. Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Vamos lá, estamos mesmo na reta final, 11h53 aqui nas antenas da sua rádio, Rádio Arconciel. Então vamos lá com Ricky B. La Cintura. E pois é, tudo que é bom se acaba. E Portugal em festa se acaba por longe. Mas torna a vir quarta-feira, se Deus quiser. A partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a minha música portuguesa. Logo a minha amiga Glória não estará cá, não vão ter direito àquela receita. Fica para a semana. Para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Isto não muda. Amanhã de manhã podem encontrar quem? O meu amigo Asmiro, pois é, a partir das 9 horas até o meio-dia. Com a voz de Portugal. E depois, sexta-feira, já podem encontrar fim de semana à porta com o meu amigo Lourenço. Mais lá para a tardinha, a partir de 17 horas, 19 horas, a Manel com descoberta. E sábado, vamos lá entrar no fim de semana. Portugal no coração com a Cristina. E mais lá para a tardinha, meio da tarde, a partir das 15 horas, às 8 horas, quem? O ruído mais vale pedir. E domingo, não muda, cantar do golo com o senhor Fortes. meu telefone sona, como o amigo Jerome. Ao meu coração. Daqui lá porta-se bem, cuida de vocês. Porque é preciso. Tudo de bom. Sintoniza, sintoniza a sua rádio, a nossa rádio, seja a Rádio Arconciel. Então, tchau, tchau, já está tudo dito.